E a gente fala pro Vini ou não que o bagulho vai ser sessão da tarde hoje? Eu vou colar aqui, eu vou escrever aqui só para ele não dizer que não escreveram, porque ele já deve ter ido embora e ignorado qualquer outra conversa, tá ligado? Mas eu vou escrever aqui só para dizer ele não deu bom, não me avisar. Lá vem ela corrigir o Ben-Amiches. Estamos começando mais um Beliches. Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui. Tava no fluxo. Temos o Godaka. Eu não sei nada, nada. E o Zeist. Arrumando altas confusões. Um gigante pra ninguém botar defeito. Então, galera, hoje uma pauta bem inédita na podosfera das interwebs. Vamos falar aqueles filmes clássicos da sessão da tarde, do cinema em casa. Que a gente for lembrando aqui, tem coisa pra caralho. É tipo filme, então... filme dos anos 80 que a gente viu a infância inteira, tá ligado? Exato, né, velho? Antes do Vale a Pena Ver de Novo. Era depois. Era depois? Era depois. Não, é que eu não via, basicamente, então eu não lembro. Eu sei porque eu tinha que esperar a novela acabar pra ver o filme. Tua mãe tava assistindo, seu velho, sai dessa porra aí que eu assisti logo o bagulho. Vira logo essa merda aí. E vamos lá então. Vale a pena ver de novo, vai ter que esperar. Quando o Vini não tá aqui, a gente consegue começar logo o podcast. Sim, cara, e o mais incrível, consegue começar sem atropelamento e sem falar um palavrão ofensivo pra outra pessoa, tá ligado? E aí ele vai xingar depois a gente vai começar a falar do. Começar a falar dos filmes aqui, oh, pela puta, oh, vai tomar no cu, seu filho da puta. Então vamos logo começar isso aí. Ah, vamos seguir a lista que já entrou. Eu acho que é o maior clássico da tarde tal. Um dos, né? Puta, difícil dizer isso, né? É Cortina Vinda Doidado, né, cara? Cara, esse é um dos melhores. Esse é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos, ever, tá ligado? Sim, cara, sim. Pô, e dá pra assistir direto esse filme, né, cara? Toda vez que passa, dá pra assistir tranquilo, cara. Passar não passa mais, né, cara? Mas, pô, é. Quando passava, a gente. Quer dizer, eu não sei, cara, tipo, quando eu só consigo ver Sessão da Tarde, sei lá, quando eu tô na academia e enxergo a TV ligada, assim, e nunca passa filme bom, tá demais, sabe? Tudo uns filmes bosta, umas comédias, comédia romântica e de merda. Cara, ainda bem que tô trabalhando essa hora, cara. Ou são aqueles filmes engraçaralho, ruim pra cacete, né, velho? É, cara, não passa nada que preste, assim, velho. Dificilmente. Aí, às vezes, quando tem algum, assim, eu olho e... Porra, mas estão cortando geral o filme, assim. Então, cara, Só as antigueiras que eram bom mesmo. Pô, eu reassisto esse filme, tipo, sei lá, umas 10 vezes por ano, tá ligado? E eu acho que ele envelheceu muito bem, cara. Muito bem mesmo. Pô, é muita cena icônica, né, cara? É muita coisa foda, né, velho? Tu quer ter um dia de Ferris Bueller, né, cara? Sim, é que não precisa de tudo aquilo, tá ligado? Mas ia ser da hora se rolasse tudo aquilo, assim. E a parada é muito elaborada, né, cara? Eu piro com aquela porra dos esquemas do telefone, ou quando alguém entra lá que tem o negócio na porta. Ah, sim. Eu quero muito com isso, cara. E é sempre o mesmo movimento e tal, é muito da hora. Cara, a corridinha no final, né, cara, com aquela música frenética e tentando chegar antes dos pais dele. Pô, é muito foda, velho. É muito foda, cara. Eu curto quando o velho lá, o Rooney, tá xingando pra caralho. Não, porque não sei o quê. Diga, traga a velha aqui. Traga o cadáver da velha aqui, não sei o quê. Aí a secretária dele, ele está na outra linha. Aquela chamada, né, cara? É muito bom, cara. A gente matava muita aula, mas a gente nunca consegue fazer algo não, nem não perto, dá, cara. Né, cara? Esse nível, né, cara? Cara, e na boa, eu comprei o DVD e eu não consigo assistir legendado, cara. Eu tenho que assistir com a dublagem, que é a dublagem original que eu vi no DVD. Ah, sério, cara? Muito sim. Boa, cara. Puta, eu sempre... É que eu assistia legendado na... Perdão, dublado na sessão da tarde. Só que, velho, eu acostumei a assistir legendado, que ele é incrível legendado, mano. Na moral. Uhum. Não, ele é bom mesmo legendado. Uhum. Mas realmente a dublagem ele é um nostalgia muito grande. É, faz tanto tempo que eu não assisto dublado que eu já não consigo mais assistir esse filme dublado, eu acho, mano. As dublagens. Daquela época era muito boa. Daquela época era muito boa, né, velho? Sei lá. Sei se era porque a única opção que a gente tinha que se acostumar e a gente achava foda. Não, quanto mais e tempo. Falam que os caras improvisavam muito, né? Sim, eles tinham uma liberdade criativa foda, né? Hoje em dia, eles dão liberdade criativa, o que acontece? Chama a porra do Roger, da Peach. Da Peach. Eu vou espalhar essa merda aí. Vou equalizar sua cara. E aí, fudeu, né, velho? Sabe aquele meme do tiozinho aquele que fica falando no vídeo lá, rindo pra caralho? Tava rolando esse tempo até, que era o esquema do GTA lá. Que é o cara que começa a rir, a tossir. Isso. Sabe? Eu assisti ontem um que era ele falando da dublagem, que ele que dirigiu o negócio. Que ele disse, eu não entendi nada daquela porra. Eu disse, chama o não sei quem. Aí ninguém conhecia. Eu falei de zoeira, chama a Peach, então. E o cara achou uma boa ideia. Ele começa a rir freneticamente. Assim. E aí eu li a tradução. De inglês. Eu não entendi porra nenhuma de inglês. Aí eu falei assim, bota aí, eu vou equalizar sua cara. Ele começa a rir infinito. É muito da hora esse vídeo, cara. O cara me deu um aumento. Falou que o próximo projeto eu posso coordenar a galera. Coordenar tudo, tá ligado? Mas, velho, Curtindo a Vida Dada é incrível, cara. Puta. Esse filme aí. Cara, uma das cenas que eu mais gosto é que. Puta, eu gosto de todas as cenas, na real. Mas é quando ele tá indo forjar lá pra buscar a mina e ele tá vestido de pai dela, assim. Uhum. Ele começa a beijar ela, quando o diretor olha um pouco mais perto, passa o bagulho, assim, o carro, e eles vão embora, ele, tipo, não consegue entender nada. Mano, eu acho sensacional essa cena, cara. Os malucão do... Os manobristas, né, cara? Nossa, os manobristas, velho. Que eles pegam o carro e zoam pra caralho. Não vão o carro, mas tipo, eles dão um rolê. Tipo, os caras falam assim, toma cuidado, não vai sair com o carro, né? Não, beleza, na hora que eles pisam fora do bagulho, já sai o carro. Tá, os caras saindo por trás, né? Cara, e depois desse filme, eu nunca mais deixei, tipo, o carro na garagem sem olhar a quilometragem final. Assim, velho. E tipo, o que aconteceu, cara? Vai de ré nessa bosta pra voltar, tá ligado, mano? Genial, né, cara? Que ideia, né, cara? Que vibe, amigos, que vibe! A vida passa muito rápido, cara. De vez em quando a vida passa e você nem vê. E foi aí que eu aprendi que ismos são ruins. Ismos são ruins, exatamente. Sim, isso é verdade. Pô, esse filme é uma lição de vida, né, cara? Quando saiu o teaser daquele carro lá, que era com o Matthew Broderick, e dava a entender que seria, tipo, uma continuação, a galera pirou mil no bagulho, né, cara? O pessoal ficou, meu Deus, vai sair uma coisa! Não, mas era só um comercial e tá com ele de carro matando o trabalho, tipo, fazendo altas tretas, assim. Capetagens. Muito bom, muito massa. Mas, cara, puta, eu acho que o Curtindo a Vida Doidada é o filme que que mais simboliza assim, a Sessão da Tarde, cara. Talvez. Talvez eu acho, um cara, deles, cara. É um do. Ele e. Pra mim, né? Na minha opinião, ele e Goonies, cara. Goonies. Puta, velho, era pra dois, mim. Dois filmes que passava e eu parava, assim, que eu tinha que assistir isso. É pra mim, velho, Sessão da Tarde tem gosto de Volta pro Futuro, cara. Eu não sei porquê. Ah, mas... é foda. O De Volta pro Futuro eu tinha mais no Tela Quente, tá ligado? Eu lembro dos anúncios, assim, vai ter uma parte 2 do bagulho, caralho, cara, foder. Porque o cara não tinha internet, não tinha revista, nem porra nenhuma de cinema, tá ligado? Tipo, o que tinha lá era só na tarde, os bagulhos assim. Tu descobria que o De Volta pro Futuro teve uma continuação quando tava saindo na Tela Quente, tá ligado? Mas passou no Sessão da Tarde também, porque eu lembro de ter assistido. Ah, passou. Sim, passou várias vezes. Passou bastante. E De Volta pro Futuro é um filme que eu parava, eu ainda paro, cara, pra ver na TV. Sim, eu parei esses dias aí, cara. Que passou, eu acho que foi o 3, né? O 3 que eles estão no Velho Oeste, não é? É, o 3 Velho Oeste. É porque eu sempre confundo essa parte do 3 e do 2, só que o 2 é no futuro mesmo lá, né? É que o 2 e o 3, bem dizer, é um filme só, né, velho? Porque... Ah, é, porque na hora que o 2 termina, quando o carro tá chegando lá, já começa o 3, né? Isso, porque no 2 eles vão pro futuro, tem o esquema do futuro e tem o esquema que quando eu era pequeno me confundia muito, que era o da realidade paralela que criou, tá ligado? Nossa, eu não consegui entender de jeito nenhum aquela porra. Aí eu comecei volta, a ler. Tem dois doutores, nossa, fica uma bagunça e demora um tempo pra você entender um pouco. Aí eu comecei a ler X-Men e eu comecei a entender melhor essas porras, tá ligado? Caralho. Pô, pra alguma coisa serviu, hein? É, aí eu comecei a entender, assim cria a realidade paralela. Tá bom. Lendo X-Men. Aí depois eles vão pro Velho Oeste e tem outro. Mas é que o terceiro passa quase inteiro no Velho Oeste, mas mesmo assim é muito bom, velho. Sim, é muito bom, cara. É muito bom. Aí tem aquela vibe lá de que o Martin McFly quase morreu lá. Qual é o nome do ator? Eu esqueci. Sempre esqueço. O Michael J. Fox. Isso, exatamente. Que ele quase morreu naquela cena que ele tá sendo. Que tá sufocado pela corda que o doutor atira com uma sniper doida lá, né? Ah, é? É, tipo. É que aquele quase morreu é meio relativo. Os caras é meio moça, né? Então, tipo. só que tipo, ele perdeu o ar de fato mesmo, tá ligado? Uhum. Tipo, com aquela corda lá. Imagina. Os negros é truzão, velho. True life. Clint Eastwood, né, cara? Qual o seu nome? Clint Eastwood. Sim, cara. Doutor Paul, você tem certeza que essas roupas estão corretas? O cara com a roupa rosa, cheia de franjinha. É tipo aquela roupa do Nike, Rogers, tá ligado? Nike, né, cara? Isso. É, cara. Beto Carreiro, aí ele vai lá, é um cowboy. Eu gosto, né? Quando ele começa a atirar e manda ele dançar, ele começa a fazer um walk, cara, os caras olhando tipo, que porra é essa, tá ligado? É legal quando ele chega no final, né? Tá o doutor lá com a birita na mão, né? Aí quantos ele tomou? Nenhum. Ele tomou com esse mesmo copo a noite inteira. A noite inteira. Ele tomou um pouquinho, cara. Não! Mas aí, cara, até pra quem viu o último filme aí do Seth MacFarlane lá, o... Como é que é o nome do filme lá? Tinha maneiras de morrer no... No Oeste lá, onde pegaram a pistola. Que tem a cena que ele tá andando no Velho Oeste e um galpão começa a dar uns clarão no galpão. Quando ele abre, é o Dr. Brown que tá lá dentro. E o Dr. Brown começa a esconder o carro, velho. Que da hora, cara, mano. Cara, melhor cena do filme. Referência infinita. Mas é o mesmo maluco que faz o Doc Brown? É ele mesmo. Ele entra lá e ele vai ver o que é os relâmpagos que tá dando lá dentro. Ele já tá escondido com o carro. Não, tô fazendo uns testes meteorológicos aqui, não sei o que. Cara, e manda ele embora, assim, do galpão. Que cara, da hora. Melhor cena do filme, cara. É essa do De Volta ao Futuro. Tipo, sensacional, cara. Melhor não é o Tarzan Boy, cara? Tarzan Boy também é foda nesse filme. Mas esse filme não é Sessão da Tarde. Porra, mas tanto o primeiro, cara, é engraçado o primeiro, que tipo, eles são todos uns bosta, né, velho? Toda a família dele é uma família de bosta. Aí, tipo, ele vai pro futuro, descobre que, sei lá, os filhos dele também são uns bosta, meio uns bosta. Assim. Aí ele dá aquele miguezinho assim, né? Ele que é o atípico ali no meio, velho. Uhum. Cara, a filha dele é o Michael J. Fox de peruca. É muito, muito lixo mesmo, né, cara? É muito bom. Sim, vai, cara, tem umas tretas muito fodas. O primeiro ele volta, né? Que a mãe dele se apaixona por ele, não é isso? Isso. É verdade. Eu acho que o nome dele é Calvin Klein. Calvin Klein. Por causa da cueca. Sua mãe borda seu nome nos cracos. É, ele se apaixona e ele tem que fazer o pai dele. O pai... Que era um bosta. Que era um bosta também, né, cara? Já que ela tinha ficado com ele por pena, acho, no passado. Daí agora ele teve que transformar ele no fodão da... E ele vira o fodão da forma mais sensacional, né, cara? Sim, sim. E depois ele... E é da hora ver quando eles voltam que a casa dele já mudou, que o bagulho já tá da hora, ele já tem um carro, sei lá, tipo, mudou pra caralho mesmo. Não, as quantidades de easter egg que tem de Volta ao Futuro é muito foda, velho. O esquema do começo do primeiro filme, aquele monte de relógio que aparece, um deles tem um bonequinho do doutor pendurado, tá ligado? Tipo, nossa, eu não sabia. O negócio te dá uma referência do final do negócio. Ah, sim. O faxineiro lá da lanchonete, cara, sei o quê. Eu não vou ficar sempre varrendo o chão, não. Um dia eu vou ser importante. Ele é o prefeito. Vai ser o prefeito. Ah, ele é o negão prefeito, lá, não é? O negócio. Não, é que ele mesmo fala. Só que deu o Martin que dá essa ideia pra ele, né? Eu achei que foi o Martin que lembrou do nome dele. Foi. Aí ele falou, sei lá o quê, você devia entrar pra política, alguma coisa assim. Ele, tá aí, é verdade, eu me demito. Ele sai na hora, assim, do bagulho, sei lá, tipo... Tem o esquema lá dos Pinheiros, né? Que o shopping era. O shopping se chamava Dois Pinheiros, uma coisa assim. Só que quando ele foi pro passado, ele derrubou um deles. Então quando ele volta pro. Tá um Pinheiro. Quando ele volta pro futuro, o nome do shopping é Um Pinheiro, tá ligado? Uhum. E é aquelas referências assim, cara. É uma coisa muito rápida, assim, que o cara não se toca, velho. O despenhadeiro da donzela, cara. A mulher do Doc Brown que morreu ali e virou despenhadeiro da donzela. Só que ela não morreu. Era pra ser despenhadeiro Clara. Isso, Clara, o nome da mina lá, né? Isso. Esse é o segundo. Não, esse é o terceiro. Esse é o terceiro. Aí eles descobrem que não era, eles chamavam de despenhadeiro da professora, né? Uhum. Ah, muito foda. Mandou o despenhadeiro Clint Eastwood. Isso virou despenhadeiro Clint Eastwood. Cara, que foto errada. É a roupinha dele de cowboy. Verossimilhança histórica. Isso não abriu pra mim. Não? Sim. Ah, sim, cara. Ele tá com a porra do... Tipo os atômicos do lado, cara. Sim, velho. Ele tá com a porra do... Parece uma roupa de criança, né, mano? Cara, o De Volta ao Futuro 2, cara. Aquele tubarão saltando da... Tubarão 15. Oh. É, sim, 3D engolindo ele. Eu achava aquilo incrível. Eu também, nossa, cara. Hoverboard, né, cara? Hoverboard. Ele tá com o hoverboard até no terceiro, né? Que o doutor tá no... Uhum. No trem. Isso, exatamente. Mas o que eu acho muito foda no 2, quando ele tem que voltar lá pro passado do primeiro, e aí ele tem que ficar se escondendo dele mesmo. Ah, sim. Tentar não afetar nada. Pra não assim, se ver. Ele não pode se ver, senão o universo explode. É. Ou vira uma golesma, igual aquele vilão do Time Cop do Van Damme, né, cara? Sim. Atira o cara por cima. É o Mark Eastwood, Clint Eastwood, é muito bom isso. Nossa, velho, que roupinha. Agora esse é o... Agora viu a roupinha, né? Eu acho genial quando ele mesmo, né, que acha ele é o tetravô dele, sei lá, um bagulho assim. Que é um bosta também. Isso. Aí, quando acha ele, fala assim, nossa, mas como é que você veio aqui sem chapéu e sem bota? E a mina começa a rir, tipo, quem que anda sem chapéu e sem bota, tá ligado? Aí ele fala, perdi pra um urso, sei lá, um bagulho assim. Cara, é muito bom esse filme. Muito bom. É legal no primeiro, quando ele vê o tio dele, bebezinho, no cercadinho, né? Ele fala, manda o carro do lado. Isso, o tio dele preso, né? Ele já tá familiarizado, né? Desde as grades, um negócio assim. É muito bom. É muito bom, cara. E tem muita referência legal, assim. Nos três filmes, o Bootstrap Bill Turner, o como é que é o filho da puta lá? Esqueci, o Biff. Biff, ah, o Biff, sim. Terminar no esterco, cara. Cara, isso que era foda, o desenho do De Volta ao Futuro, que eu adorava aquele desenho. Pô, tinha um desenho, cara? Sim, tinha, cara, era muito legal, cara. Não importava pra qual linha do tempo eles iam, sempre tinha um descendente do Biff pra encher o saco deles, cara. Era muito bom, velho. Era muito Começava legal. Começava com o Dr. Brown, cara, você não lembra? Que tinha o Júlio e o Verne? Não, eu tô pesquisando aqui. É, o desenho é a continuação do filme. É, porque eles, eles tinham a locomotiva e tal. Tinha os dois filhos dele, exatamente. É, ele reconstruiu o DeLorean. Ah, não, sim, eu lembro do desenho. Eu lembro bem vagamente dele, bem vagamente. Uhum. Ah, eu adorava. E sempre tinha uma experiência no começo, assim, com outro... Um Beakman aleatório lá que ficava... Não, é o Christopher Lloyd. É o próprio Christopher Lloyd. Não, era? Era. Parece, pelo menos. Era ele. Ah, eu não lembro, eu achava que era. Eu pensava que era outro. Não, era o Christopher Lloyd, mano. Não, não lembrava que era ele que dava as experiências e tal do bagulho. Eu acho que eu tava confundindo com algum outro programa, estilo Beakman, que era um cara que fazia esse bagulho. É um live action random, né? É. Eu acho que era um bagulho assim, não lembro agora. Mas o desenho eu curtia, cara. Deve ser ruim. Provavelmente. Provavelmente é ruim, mas a vibe era massa. Ó, o esquema de encontrar o Beef sempre era muito legal. Pô, eu teria um desse só pela vibe. Ah, que foda. Nossa. Cara, tinha que sair um Lego de Volta ao Futuro, né, cara? Ia ser incrível. Jogo. Ah, um jogo também? Pô, ia ser maneiro. Uns tempos atrás eles lançaram um HD externo que era o DeLorean, cara. Mas perfeito. Puta, assim. Que demais. Eu achei um DeLorean Bigfoot aqui, cara. Os negros já causando no negócio. Oh, porra, tem um DeLorean na porra do clipe do Hasselhoff, velho. É, sim, não, cara. É um. Tem um coisa, gente. Não, tem um DeLorean também, velho. Aparece mais pra frente. Tem, caralho. Eu acho que tem. Ou é do King Fury também, não lembro. O carro do Hotline Miami é um DeLorean, cara. Ah, é? Eu não lembrava. Ele abre do. Ele abre pro. Ah, mas tem mais carros que fazem isso, né, cara? Mas acho que a traseira dele lembra, acho que foi assim. Pode ser. É, vamos seguir, cara. Eu tinha citado agora há pouco ali o Goonies, né? Goonies, pô, né? Goonies pra mim era. Cara, era o melhor de todos, cara. Como eu adorava Goonies, velho. Chocolate. Com o Slot. Puta, o Slot é muito errado, cara. Mas eu curti a filha da putice, assim, tipo, o Bocão. Quando o cara, tu sabe espanhol, Bocão? Eu vou falando e tu vai traduzindo aqui pra ela. Aí a mulher, olha, aqui fica as cuecas, aqui fica as camisetas. Aí ele começa pra empregada, aqui fica a cocaína, aqui fica o pão, é uma coisa. aqui no sótão fica as coisas do dono da casa, esqueci o nome do pai deles lá. E por favor, não entre aqui, ele não gosta muito que entre. Daí ele assim, você não. Não é pra entrar aqui, porque aqui fica os instrumentos de tortura do doutor, isso tu vai te deixar preso com as baratas, tá ligado? Eu lembro muito que ele fala las cucarachas. Era muito bom, cara. Sempre rola. Vai, é outro filme também que sempre rolou aquele boato da continuação que nunca saiu, né, cara? Ah, eles, nunca vai sair, cara. É, não vai. Ele mexe esse encontro, que não sei o quê. E não vai rolar, cara. Esquece. É, cara. Cara, eu lembro do Bocão confessando. Os caras viram pra ele assim: você confessa tudo que você fez errado. Ele começa não, foi o gordo, merda, o gordo. O gordo. Eles mandam: fala tudo desde o começo. Ele começa na terceira série. Comprei a peruca do meu avô e usei de barba na peça do teatro, né? Na quarta série. Mentira, fingi que eu vomitei. Todo mundo começou a vomitar lá em casa. Foi horrível. É muito foda, olha, velho. Na vibe de Goonies também, é um Lego do Goonies, cara. Os irmãos Fratelli, cara. Os irmãos, a família Fratelli e a mama Fratelli. Mama Fratelli. Pô, que mal, o slot ficou muito bom, sim, cara. Tá bem da hora. Pô, tem uma banda que chama The Fratellis, né, cara? Tá, ah, com certeza. É, não, tem, eu não sei se vocês manjavam, é só uma não, curiosidade. Chelsea Dagger. É boa a banda. Era muito sucesso com essa música, Chelsea Dagger. Pô, o Goonies tem aquela cena do. Eu achava muito foda do o Josh Brolin, que ele esvazia o pneu dele lá e ele rouba. Que é o irmão mais velho, né? O Josh Brolin, ele rouba. Ele pega uma bicicletinha de uma criancinha, velho. E vai aquele baita mangolão em cima daquela bicicletinha. E a mulher. Você traga os meus filhos, senão eu vou cometer um Hare Krishna. Era aquele, mãe. Ah, pô, o Goonies era muito vibe. Tinha o Japinha lá cheio das. Tipo, alto estereótipo, né, cara? O Japinha era o cara da. Sempre dava errado essa invenção. O gordo era o que fazia a merda. Tudo. Quem que beija a guria lá? É o Bocão, né? Não, é o Mickey. O Mickey? Isso. Ela acha que é o irmão, mas ela acha que é o irmão dele e beija ele. Cara, dessa galera aí, o que se deu bem, que tá aí até hoje, é o Josh Brolin só, né, cara? É, o que ficou assim, né? Que tem uma carreira diversificada é, sim, é o Josh Brolin, né, cara? Porque o outro lá só fez o Sam, né? É, ele fez bastante comédia Sessão da Tarde. O Sean Austin, ele. E o Bocão também. O Bocão também fez um monte de comédia Sessão da Tarde nessa vibe. Mas o que virou um ator podemos dizer, até decente foi o Josh Brolin. Eu já falei uma vez, vou repetir. Assistam aquele clipe nojento do Corey Feldman, mas vocês vão ver o que é a decadência do ser humano. Cara, eu já vi, cara. Eu já vi. É horrível, cara. A música é horrível, é tudo é horrível. É muito triste, cara. É muito triste aquele clipe. Continuando. Godoka. Vou puxar um clássico, um filme que me fez entrar pro karatê. Sério, Karate Kid, cara. Ó a vibe, caralho, velho. Essa Karate Kid, eu fiz 4 anos de karatê, cara. Nossa, você me deu alguma coisa ali de pintar a cerca e encerar? Não, eu fiquei mó decepcionado quando descobri que não tinha essas porra, cara. É direto na porrada, cara. Aí o mestre do Edson, pega e dá uns pincel pra ele, então, eu tô precisando de só pra você aprender aí, ó. Tô precisando de um reparo aqui no dojo aqui, dá um jeito, Grito. Então, no começo era um lugar alugado, assim, cara, e tava mó sujo na primeira aula. Eu olhei assim em volta e falei assim, cara, eu vou aprender muito aqui. Aquela risadinha amarela, aquele sorrisinho amarelo, né? O cara, aí o Godoka, né? Vou pintar tudo isso aqui. Quando eu terminar de limpar, aqui eu vou ser faixa preta. Vou dar aquele chute muito doido lá, matar meu adversário. Eu nunca curti, cara, o Karate Kid, cara. Eu nunca consegui ver nenhum filme do Karate Kid. Não gostava, velho. Pô, cara, eu adorava. Nos anos. Acho que. Meu, todos os moleques dos anos 80 me matricularam no Karate por causa dessa merda. Eu nem lembro. Eu nem lembro qual era a história do Karate Kid, cara. Ele apanhava dos moleques lá e aí ia fazer karatê com o Miyagi, era isso? Miyagi era um velho recluso, o Daniel San era um bosta. E o mais legal é que é consistente, porque ele continua sendo um bosta no seu seguinte também. É verdade, ele continua. Não, mas eu lembro, tipo anime, assim, sempre tem um chefão mais forte, é isso? Tipo, eu lembro que não tinha uma luta contra. Eu acho que era um maluco loiro que. Ele é do sempre... Cobra Kai? Cobra Kai. Isso, que ele ficava muito dando. Mais foda. Ele fazia aquela pose lá, tomava uma porrada e caía. Levantava, tentava dar o chute e não conseguia. Até uma hora, acho que ele conseguiu. Acho que foi no terceiro filme. Nossa, o terceiro? Achei que fosse o primeiro nessa pose. No primeiro, aquela pose lá surpreende o cara e o público, né? Surpreende todo mundo. Que viadagem é essa que esse cara tá fazendo? Surpreende até ele, porque caralho, que porra é aquela? Pô, Cobra Kai é um nome muito mais foda de escola, velho. Sim. Academia Cobra Kai. É um cara que ensina os alunos a socar todo mundo, né, cara? A matar. Exato. O povo. Ele mata essa porra. Pintar a cerca é o caralho, que você vai matar o teu oponente, tá ligado? Vai quebrar a tábua com a cabeça. Aí o velho dá uma cena nele no segundo filme, cara. Sim, no começo das janelas de vidro lá. Isso. O comecinho do segundo filme é tipo continuação direta do final do primeiro, né? Ah, é? É que o cara da Cobra Kai vai pegar ele lá no estacionamento, né? Não, o chefe do jogo Cobra Kai, ele tá socando o rapaz que perdeu pro Daniel San, pra ele ter perdido. Aí o Sr. Miyagi vai intervir. Uhum. Ah. Olha só, a idade e a falta de karatê prejudicou a vida dele, ó. Aí ele dá um soco, cara. A cara de velho, tá? Ele vai dando um soco, cara, ele vai arrebentando assim, o vidro do carro que tá atrás. Isa, tudo. Aí o Sr. Miyagi cata ele assim e vai, tipo, dar um golpe fatal nele, né, cara? Uhum. Aí fica trolhando, puta, ele vai matar o cara. Aí ele cata dali do cara. Pô, que bosta, foi pra isso que eu perdi meu tempo, cara. Alguém viu esse novo lá do Jack Chan, do filho do Smith lá? Já assisti na Temperatura Máxima esses dias pra trás e não é ruim. Não? É sério? É a mesma vibe dos primeiros lá, então. Cara, isso que é o Jaden Smith, ele não é tão bostão quanto o Daniel San. Ah, mudou a vibe. Mudou a vibe, dia o filme. As lutas são mais legais, saca? O Jack Chan é um bom mestre, filho da puta. Porra, que ele, cara, vocês acham o treinamento de pintar cerca sacanagem? O treinamento do Karate Kid de novo é: o moleque chega com casaco, ele fala, primeira lição: tirar casaco. Botar casaco no chão. Pegar casaco. Vestir casaco. E agora? Tirar casaco. Cara, esse guri tá bem aqui no sul, cara. Porque é bem assim, velho. Tu sai na rua, tu passa o dia todo botando casaco, tirando casaco, velho. Sei lá, cara, eu acho um Jack Chan um ótimo ator. Principalmente pra esse tipo de coisa, que ele não é o principal, tá ligado? Uhum. Pô, agora há pouco tava vendo a TV aqui, tava dando bater ou correr, tá ligado? Muito bom. Eu mandei a cena aí do Miyagi. Não vou abrir agora, não. O Wilson tá vivo ainda? Tá. É porque ele tentou se matar várias vezes já, né? Vixe. Você não tá ligado? Humorista, cara. Não tá ligado. Achei que ele era um... cara do bem, né? Mas eu achei que ele era um cara do bem, alegre, assim. Ele de mão dada com Ben Stiller, assim. Sempre feliz, tá ligado? Talvez seja por isso que ele tentou se matar. Que isso, cara? Vai ter Zoolander 2, velho. É verdade. Isso é mito, hein? Mas, cara, de luta, velho, o único que eu gostava de ver mesmo de luta era o do... Mortal Kombat. Leroy, cara. Bruce Leroy. Ah, Shogun do Harley. Cara, agora, esse... Leroy, quem é o mestre? Leroy! Exatamente, eu não consigo. Eu não consigo mais, tá ligado? Tipo, quem é o mestre? Leroy! Cara, o filme é muito engraçado, velho. Porque tem uma. Eu revi há pouco tempo, tá ligado? Eu disse, porra, eu gostava muito desse filme. Deixa eu estragar minha memória aqui. Aqueles efeitos luminosos, cara, lá na mão. Sim, não, mas tem a cena do cinema que eu acho muito engraçado, velho. Que, tipo, os caras estão vendo um filme de Kung Fu e todo mundo naquela porra daquele cinema sabe lutar, né? Porque o Shonuff invade lá. Quem é o mais forte? Quem é o melhor? Quem é o mais bonito? Então, Shonuff. Aí ele vai pra frente da tela e desafia todo mundo. E todo mundo vai lá lutar com ele. Os caras vão lutar, cara. O cinema inteiro, sabe? O Último Dragão, cara. O Último Dragão. Foi muito legal, cara. Sim, cara, era muito bom, velho. Muito engraçado. E o Shonuff é tão foda que é normalmente ele na capa do filme. Sim. O povo caga pro Bruce Leroy, cara. Não, o Bruce Leroy é, pra mim, é coadjuvante, cara. O foda é o Shonuff. Esse filme, cara, eu vi assim, mas é. O filme é engraçado, velho. Ele é totalmente sem noção, assim. É que nem. Não é só essa cena do cinema, assim, mas tipo, o filme todo ele é totalmente doido, assim, os bagulho que acontece. Mas é engraçado. Ele é bem pé no chão, assim, né, cara? Aí no final, né, começa a dar os brilhos, começa. Aí o merda. Começa a ter uns chroma key feio. Sim. Mas é muito legal, cara. Bruce Leroy. Jenkins! Passei o Shonuff com as mãos brilhando aí. Puta, eu não vou conseguir abrir essa porra. É muito bom, cara. Porra. Ah, sim, olha aquele. Mano, olha esse efeito, cara. Esse veio de luz, velho. Tá foda. Ah, e agora eu tô olhando ali embaixo ali. Tem uma do. Tem pior, então. Do Van Damme ali embaixo. Van Damme voando, cara. A do Van Damme tocando é muito clássico lá, cara. Aquele que ele tá tocando ali embaixo, ele tá cantando. E o Bolyung tá na batera ali, cara. Não, cara, esse aqui é o melhor pai de todos, cara, não vivo. Nossa, cara, o pai me zerou. Puta, a vida. Puta, cara, que a fuder, mano. Mano, isso aqui. A menininha não tem noção do que tá acontecendo, tá ligado? Não tem importância, cara. Não tem problema. Mas o pai dela mitou totalmente, cara. Mitou. O pai tá feliz da vida, tá ligado? Tipo, cara, quando ela crescer, ela vai agradecer, cara. O pai é um orgulho, mano. Ele, com certeza, todos os outros pais começaram a pirar junto com ele. Tipo, caralho, mano. É o Bruce Lee, o Shonuff, mano. Esses dias eu desenhei aqueles temas que tem lá no... Como é que é? No... Manja lá o... Sketchbox lá, tá ligado? Que eles têm um tema toda semana. Eu acho que teve um tema que era vilões e eu desenhei o Shonuff. Ah, que da hora! Tem que ver se eu acho o desenho. Sim, cara, sim. Segui. Cara. Lembra algum aí? Eu sei que vai ser repetitivo, porque a gente já fez um podcast inteiro, basicamente, sobre isso. Só que, mano, eu lembro de Tiro da Pesada, cara, na sessão da tarde. Ah, que sim, foda, velho. Tá brincando. Ou qualquer coisa de Murphy também, sei lá. O Ed Murphy era uma figurinha carimbada no Sessão da Tarde. Né, é, enfim, ele era um rei do Sessão da Tarde, né, cara? Tanto Tiro da Pesada, cara, ele ainda é. Em Nova York, né, cara? Tipo, passou o tempo entre o Dr. Dolittle, a Professora Loprada, esses filmes aí. Crash do Papai. Crash do Papai é legal. É legal, cara. Tem enrolado um bagulhão. esses aí todos, cara, eram muito clássicos. Mas Tiro da Pesada, o cara lembrava, assim, direto dele. É, eu acho que todos os filmes dele passaram na Sessão da Tarde, cara. É, eu acho que todos, assim. É, por mais bosta que fosse, deve ter passado. Mas tá no início, né? Santa tarde. Aquele príncipe das mulheres é a coisa, cara. A música que passava a porra do filme inteiro. É a mesma música, cara, pra qualquer coisa. Ele entra no carro, toca essa música. Ele tá fugindo dos policiais lá, toca essa música. Ele entra no hotel. Ele tá indo fazer alguma malandragem, tá tocando essa música. Ele bota a batata, né, no escapamento. Era uma batata. Banana. Isso, ele bota uma banana no escapamento, toca essa música. Cara, era bizarro, velho. Era bizarro. Ele tava com aquela cara de malandro, de você tá brincando. Tô brincando. Não, ela vale milhões de dólares. Tô brincando. É, eu vendi uma semana passada. Você vendeu alguma? Vendi semana passada. Tô brincando, não. É que compra isso, né? A dublagem deixa muito ao natural o negócio. Você tá brincando? Você tá brincando? Pô, alguém já viu esse filme legendado alguma vez ou não? Puta merda, eu nunca vi esse filme legendado, na moral. Ah, não, a última vez que eu fui ver ele, eu vi dublado também, então não, nunca vi legendado. Eu acho que nunca ninguém do Brasil viu esse filme legendado, cara. Não tem a mesma graça. Não, não, de jeito nenhum, velho, não vai ter a mesma vibe. Você tá brincando? Tá brincando. É muito foda, mano. E da hora ele falando da DST lá, não, do que da herpes, não é? Que é isso? Fala que o Ramon, aquele rapaz que ele conheceu semana passada, fez um exame e tá com herpes genital. Avisa pra ele. Não, melhor o senhor avisar. É isso que é o Mike lá que é o segurança do cara, não é? É o Mike. Tadinho do Mike, cara. Ele toma uns. Não pode fazer nada, velho. Sim. É, cara, eu tava tentando lembrar agora de um outro ator, assim, que figurava bastante no Sessão da Tarde, eu não tava conseguindo lembrar, velho. Putz, é o Ed Murphy. Bastante filme, assim, cara. Jim Carrey, cara, Jim Carrey também, velho. É, uma Sessão da Tarde, mas é verdade, Jim Carrey. Esse Ventura, cara. Esse Ventura passava bastante. Só que é mais recente, né? Mentiroso, é uma Sessão da Tarde mais recente, assim. A Vida de Truman, cara, Show de Truman, cara. Mas o Show de Truman passa na Sessão da Tarde? Acho que não passa mais, mas passou muito. Ah, já passou? Ah, não sabia. É, eu não lembro ter visto no Sandra. Eu também não. Muito bom, mas eu não lembro. Eu passava o Mentiroso, passava bastante. Tem o Eu e o Mesmo Irene. Eu mesmo Irene, acho que não passava Sandra Tarde, cara. Já era muito pesado. Não, era muito passava, pesado, passava sim. E As Loucuras de Dick e Jane também. Uhum. Passava sim, cara. As Loucuras de Dick e Jane ainda passa, cara. Ainda passa? Ainda passa. É, não duvido. Eu sou da época Curtindo a Vida Doidado, né, cara? Então, não... Ah, é, você assistiu do Curtindo a Vida Doidado no cinema, né, cara? Pra estreia lá. Aí eu não me... Esses aí eu já não... Acho que eu não peguei muito, assim. Jesus, tem Highlander 3 na lista aqui, cara. O Highlander passava todos, direto. Passava todos. É, Highlander passava. Puta, é verdade. O mais difícil de você ver era o primeiro. Sim, o menos ruim, né, cara? É. A Highlander é bom. Não é. Ah, mano. É bom, velho. Ainda, cara. Mano, faz quantos anos que você assistiu o primeiro filme, velho? Cara, eu tenho DVD, eu já falei. Eu sei, mas se você assistiu ele a última vez, faz quanto tempo? Porque às vezes você tem o DVD e não viu. Faz menos de um ano, cara. E você ainda acha ele bom? Sim. Rapaz. Eu curti também, cara, a última vez que eu vi. Ainda bem. Tava muito na vibe, assim. Cara, Queen, Espadalões e Christopher Lambert, cara, isso aqui é o que mais? Sean Connery? Mano, você me deu basicamente três motivos pra não assistir isso nunca, cara. Queen é uma das minhas bandas favoritas, cara. Ah, velho, então, você falou quatro coisas, eu falei que são três motivos. Uma é o Queen, tá. O resto, velho. Mano, eu tinha um colega, filha da puta, velho, que do nada a gente tava na aula, assim. Sei lá, cara, eu acho que era oitava série ou sétima série. E daqui a pouco eu começo. Porra, um jeito muito retardado essa música do Queen, tá ligado? Do Highlander. Cara, mas um bagulho que eu achava bizarro é que, não sei se eu já falei isso pra vocês, mas eu tentei fazer o dossiê parte 2 do Highlander lá, tá ligado? Que é só do filme 2, que o Vini não fez, por sinal. E, cara, eu não passei nem 5 minutos do filme, ele é muito ruim, cara. O 2 é muito ruim. O Highlander 2 é muito ruim mesmo, velho. Nossa. Voltando ali que a gente falou do Jim Carrey, eu lembrei agora o que passava bastante mesmo era o Debi & Lóide, cara. Debi & Lóide. Cara, passava muito, velho. Eu tava tentando lembrar qual o filme dele que passava mais, porra, era o Debi & Lóide, que eu tinha que sair correndo, assim, tipo. Acho que Debi & Lóide é figura, velho. Era tudo. Passava duas vezes por dia, assim, pá. Esse Ventura, o do Golfinho, que passava mais. É. Isso, não, cara. Não era o da África que passava mais. Não era. Era o Golfinho. Sério? Né? Ah, eu não lembrava. Mas o... Cara, o Debi & Lóide era muito foda. A cena que eu nunca esqueço é do... É o Harry dizendo... Cara. Não, é o Harry dizendo lá, cara, como é que é o... Ah, eu... Não, eu tinha uma namorada, Ah, mas não deu certo. Não, sei lá. Ela foi embora, disse que eu não prestava atenção no que ela dizia. Eu não sei, eu não lembro o que ela falou, tá ligado? Eu não prestava atenção no que ela dizia, eu não lembro direito o que era. Eu achava isso muito foda. A melhor parte que eu achei é aquela. O garoto com o passarinho com o grito morto. Porra, sim, velho. O cara é muito errado. Achei que ele não tratava porque ele era quietinho. Ele era quietinho. O pescoço dele, tipo, repleto de fita adesiva, cara. É no 1 a cena do cocô lá? Ou é no. Ah, que ele bota purgante no. É. Ele bota purgante sim, né? No Deb. Ah, tá. Eu achava foda também quando. Eles entravam esgrimando na festa com as bengalas, cara. Aquelas roupas laranja e azul clara, velho. Ridícula pra caralho. Elegante. Quando a mulher, quando ele faz toda a treta por causa da mulher e descobre que a mulher é casada, e aí ele fica vendo na mente dele o pessoal gritando: cuidado, ele tem uma arma! E aparece ele com uma cara de muito noiado, dando tiro assim, com a arma de lado no cara. Uma cara de maníaco, né, cara? É sensacional, velho. Sensacional. Acho que é por isso que eu não consegui ver o 2 ainda, cara. Até agora eu não. O 2 é aquele que não são eles, não é? Não, o 2 que lançou o ano passado, agora, no final do ano passado. Ah, tá, porque teve um que não eram eles, que eram... É, que eram os dois na época do colegial, mas isso não conta, isso não conta. História ruim. Mas esse, cara, eu tenho muito medo, o pessoal diz que é legal esse Debi & Lóide 2, mas eu tenho muito medo disso. É bom filme, pode ir, eu vou assistir, velho. Porque eu adorava esse filme, cara. Adorava muito. Esse Máscara, tá ligado? Os dois do Jim Carrey, assim, quando ele apareceu. Acho que os dois são do mesmo ano, se eu não me engano. Quando ele apareceu, eu não lembro, assim. Mas sei, cara. O Máscara, o Debi & Lóide e esse Ventura, assim, foi tudo bem rápido, um atrás do outro, cara. Uhum. É, eu lembro que eu vi os dois no mesmo ano. Eu acho que saiu na locadora no mesmo, junto, assim. E foi quando eu comecei a ver os filmes. Naquela época, locadora, Simon, né? Simon Farrell, tá ligado? Que daí. Que esse filme nonsense que eles faziam e tal. Pô, mas só que, tipo, só cortando rapidinho, mano, era bizarro quando a gente se baseava, tipo, basicamente com o que saiu na locadora, né? É! É, o que saia de novo você alugava, cara. É muito sinistro. É, nessa época que saiu, sei lá, 4 filmes do Nicolas Cage de uma vez. É. Aí você achava, nossa, tá atrasando. Não, o cara faz 2 filmes por ano mesmo. É o que eu falei no outro podcast lá do Olhos de Serpente do 8mm, que eu confundo os dois, porque eu vi os dois, tipo, no mesmo dia. Ah, pode crer. 60mm. Quem quer lembrar mais um aí? Cara, puxar um que é. Não é um filme só, são 2 filmes, mas no final você trata como se fosse um só. Esqueceram de mim. Sim, é verdade. Sim, cara, é da hora até hoje esse filme, sim, aí, mano. Um e o dois. Cara, pera, eu ficava só esperando perto das armadilhas, cara. Um é o padrão, o 2 é que depois tem uma galerosa na casa dele depois, e vai todo mundo viajar, não é? Não, é que tem em Nova York. É. Ah, tá. Sim, um é num prédio abandonado. Ou quer dizer, o 2 é no prédio abandonado. Sim, então... O 2 é o que tem aquela cena do que ele bota a gravação lá do cara. Não, esse é o 1, não é o 1? É ele faz nos 2 filmes. Não, mas eu tinha aquela gravação do gangster, aquele. Ah, é no primeiro. Ah, esse é no primeiro. É. Que ele fala, deixa o dinheiro, sei lá o quê, pro pegador de pizza. Aí depois começa a tirar, o maluco sai correndo, desesperado, tá ligado? Muito bom. Feliz Natal. Seu porco imundo. É esse aí. É filme natalino, é filme natalino. É do 1, Evandro. Eu não lembro. Ou dos 2, se faz, sei lá, mas... Eu sei que tem um que ele botava um bozo numas cordinhas, assim, pra parecer que tinha alguém em casa tomando banho, assim, e ficava puxando as cordinhas do bozo, assim, aquele boneco. Tipo, chega, quando ele descolou que os caras estavam querendo pegar o bagulho, sei lá o quê, ele começou a fazer um monte de boneco dançando e deixava a luz ligada de noite. Sim. E os bonecos dançando. Os caras pensavam, nossa... Botavam uns autorama no pé do boneco pra ficar mexendo. É, tá mó festa aqui, porque os caras tão lá, sei lá o quê. Pô, eu sempre sonhei, cara. Pô, um dia todo mundo ia me esquecer e ia ser exatamente assim. Cara, depois você cresce, você percebe que não tem nada disso. Assim que entrar na casa. É. Não vai ser bosta nenhuma disso, cara. Feliz Natal, seu animal imundo. Eu achei a cena. Manda aí, mano. Mandando. É, os bandidos molhados, que depois viraram os bandidos grudentos. Feliz Ano Novo. Harry! É um animal imundo. Harry! Eu acho incrível que, cara, o maluco da pizza sai vazado, ele sai correndo, tadinho, velho. É, no 2 no 2 ele faz isso pra toda a galera do hotel, tá ligado? É muito fácil. Tem um 3, então? Tem, mas. 3, 4, 5, mas já. Já tem o moleque. É que. Ah, é sem ele? É, bem então, pra frente. Então o que eu tô achando é o 2 mesmo. Que é o que, não é que tem um monte de gente lá e depois voltam pra tentar buscar ele. Sim, eles descobrem que ele não tá no aeroporto. É, exatamente. É, um tenta ir voltar de avião. É que tem o John Candy. Que o John Candy tem uma banda de polka. Isso, esse mesmo. É, a mãe dele pega carona lá com o John Candy. Isso. Ah, é verdade. Puta, eu tava meio confundindo, então. Que, por sinal, tem um outro filme muito foda, que é ele e o Steve Martin, cara. Ah, é muito bom, da carona também. Antes só do que mal acompanhado. Cara, esse filme é muito bom, velho. É sensacional, cara. Esse que tem a cena que o... Que o coisa acorda e o louco tá batendo com o carro no saindo faísqueiras, assim, e não tem um esquema assim. Cara. Sim, aí ele olha de lado, assim, o John Candy tá como se fosse um demônio, cara. Tá com roupa, tá com frio. Cara, eu caminhão, cara. O cara começa a alucinar. Eu tenho que achar essa cena, velho. É muito boa. Aí eu... Ele tomou remédio pra gripe, uma coisa assim. Feliz Natal, seu animal imundo. Aí o Steve Martin acorda, né? É, onde é que você tá com a mão? Ah, tô aqui com a minha mão no meio de duas almofadas. Não só almofadas! Tava com a mão na bunda dele, cara. Esse filme é da época que rolava peitinho na sessão da tarde, né, cara? Sim, hoje em dia não rola mais, né? Não tem como, cara. A última imagem que eu passei. Ah, eu via que você passou o Macaulay Culkin. Mas passei mais uma agora. Ah, sim. E tá saindo aquela faísca. Tá fritando, cara. Eles estão sendo esmagados entre dois caminhões. Aí o Steve Martin olha pro lado e vê o John Candy como o diabo. Porra, o John Candy foi um cara que morreu muito cedo, mano. Ah, foi, cara, infelizmente, cara. Tinha aquele filme dele, que ele era um detetive, Harry Crumb, aquele que era muito engraçado. Tem outro que passava com frequência também no cinema em casa. Velho, eu tô só cortando um pouco o assunto, eu tô dando uma olhada nessa lista. Passava Rock na Sessão da Tarde? Passava, cara. Caralho, se pau, nunca vi isso, cara. Na Sessão da Tarde, mano. Todos os Rock passavam, menos acho que o único que não passou na Sessão da Tarde foi o Rock 5, cara. Mas o Rock 5 não é, mais, não é o que é mais novo? É, o Rock 5 é o mais novo. É, então. Não, o 6 é o mais novo. É o 6? Caralho, o bagulho é vida, minha vida é uma mentira. Cara, o 5 passava na Record, eu acho, velho. É. Na Record eu só assistia Ernest, velho. Tirando o Ernest, não gosto. Cara, nem outro filme na Record. O Ernest foi uma decepção pra mim, cara, porque passava aquele, eu acho que era Caravana da Coragem, que é um que é do acampamento, tá ligado? Ah, que foda. Tem ele. O Vilks. Isso. E os outros, quando eu fui ver os outros, não era tão engraçado quanto aquele, foi uma decepção pra mim, tá ligado? Eu já não achei os filmes do Ernest tão engraçados. O mais legal é aquele das marmotas lá, cara. Cara... O Coisa mandou o GIF. Ele mandou o GIF. Mas eu achei a cena incompleta, cara. Nos 27 segundos. Olha nos 27 segundos. 29 segundos da cena, cara. Olha que demais, velho. É muito bom, velho. Que dublagem é essa, cara? Ah, nem vi com som, cara. Eu acho que é de outro... É, outra pessoa que tá fazendo aquela dublagem. É, eu... Ele lavando. Ah, cara, sim, assim. Cara. Cara, esse GIF é muito bom. O filme... O filme, caralho, o... A cena é muito boa, velho, do... Sim, cara. Isso é aqueles filmes de... Isso é aqueles filmes que é uma coisa que era comum também, né? Que é filme de viagem, assim, com duas pessoas que não se dão muito bem, né, cara? Que não se combinam. Isso tinha direto, assim. Tinha direto, recentemente assim, teve um parto de viagem, cara. Tipo, ah, é, com o Rob Downey Jr., né? E o cara é legalzinho. Se preferiu, caso. É bom. Legalzinho. Ele dá uma porrada numa criança, velho. É muito bom. É bom, cara. É bom. É legal, assim, é aquele negócio que aquele meio que o cara que é inconveniente, ele te irrita muito, assim, tu te irrita com as coisas que ele faz, tá ligado? Cara, vocês lembram de Cegos? Cegos Surtilocos. É do caralho também, cara. Muito bom, muito bom. É bom, é legal no... qual que é o mesmo nome do negão lá, cara? Richard Pryor. Quando a irmã dele fala, ah, você tem que agir como um homem negro. Eu sou negro? Nossos pais sabem disso. E no final, né, que são dois cegos trocando tiro. É, cara. Esse filme é muito legal. O Academia de Polícia, né, cara? A gente tinha falado antes de começar. Sim, sim, cara. Um, dois, três, quatro, cinco. Todos. Sei lá quantos tiveram, cara. Eu ri muito com todos, eu acho, velho. O primeiro que é legalzinho, aí o segundo que é aquele bando de demente que foi preso vira policial. Não, acho que não é o terceiro, o primeiro, ele não tem, o primeiro ele tem menos pessoas, menos personagem icônico, assim, tá ligado? No primeirão. Mas acho que é o primeiro que rola a cena da boate, né, do Ostra Azul. Sim, todos, né? É, depois virou clássico, né? No primeiro o vilão é o Zed, cara. Não é no 2, cara. Acho que é no 2 que ele é o vilão. É no 2? Puta, eu não lembro, cara, de quase nada desse filme. Eu tenho mais ou menos a lembrança que no 2. Um eu não me lembro o que era. Algo meio genérico, assim. E se eu não me engano, no 2 ele era o vilão. Porque no terceiro, que é o Cidadão Se Defende, que daí eles estão aceitando qualquer pessoa pra virar policial. E que aí tem o Zed, o Sweet Chuck, toda aquela gente. Pô, qual que é o primeiro que tem aquele maluco gigante que tem que tirar a porra do banco pra caber no carro? Hightower. O Hightower. O Jamanta. O Jamanta. É no primeiro? É, ele tá do primeiro. É porque, velho, é uma cena que é muito marcante pra mim. Porque eu tinha um colega que ele tinha uns 2 metros, ele tinha um Fiat 147. E ele tinha que andar com um banco afastado lá atrás, porque senão ele não cabia, tá ligado? E tipo, velho, era muita cena do Louco Academia de Polícia pra mim, velho. Cara, é muito foda, velho. No primeiro, eles estão aceitando o voluntário, né? E o principal é o Mahoney, mas deixa eu ver quem que tem. O Mahoney, ele tá lá porque ele é delinquentão também. Ele é delinquente e ele tem que ir pra academia de polícia ou puxar uma cadeia. Aham. Uhum. O das imitação lá. É, o Jones já tem no primeiro, o Hightower tem no primeiro, o Tycho Barry. Ah, o Tycho Barry também já tava no primeiro, não lembrava dele no primeiro. Isso, o Tycho Barry, A Hooks. Ah, Callahan também. É, tinha bastante personagem. A maioria tava lá, o Lassard, né? O Harris, o Proctor. A maioria já tava lá. Não, se não me engano, o Proctor não era o. Não, não lembro se era o Proctor ou era o Harris. Um deles não, mudou, assim, no. Mudou o Harris. Mudou pra um outro, né? Por um filme e depois voltou o Harris. Mas cara, o Zed era foda, mano. O Zed era sensacional, cara. Eu nunca vou esquecer dele com a moto dele, para do lado da lambreta do Sweet Chuck e grita: onde é que põe pilha? E o Sweet Chuck se equilibra e cai nos arbustos. É muito foda, velho, muito foda. Ele anda devagarinho, os caras ultrapassando ele. Não é alemão! Deixa eu ver aqui. Eu tô no... Ah, o 2 é a primeira missão. Aí o 2, sim, acho que é contra o... É, o 2 é contra o Zed, a gangue do Zed. É, contra o Zed, tá certo. É no 3 que ele... Não, cara, o 4... Não, quatro, é no 4, acho que... Não, é no 4 que a Suzão se defende. Olha, eu tô olhando aqui no... É no 4 que ele entra. Caralho, velho. Então, olha, eu tô olhando aqui no... Tem toda a série ali, ó. Porra, então eu não lembrava, cara. O 2 eu nem sei o que que era. Ah, não, o 2 é contra o Zed, tá certo. Tá aqui. Isso. Tá ali, o Zed. No zoológico, cara. E aí o 3, é o 3 que eu não lembro, então, o que que é o 3. Também não. Tem um que é na praia, velho. Puta, os caras... A partir do 4, assim, o 4 é o último legalzão. Os outros têm cenas boas. Sim. É, exatamente. Eu lembro do japonesinho que entra, cara, que ele tá fazendo o truque da vela e a peituda chega pra ele. Como que você faz esse truque? É só você manter a mente acima do... E ele olha pro Deco e é só você manter a mente acima do... Outra do Zed que eu achava foda que ele tava lá, ele tava... A mina que ele era apaixonado, ele tava tentando se declarar pra ela. E tinha uns patos no lago gritando. E ele ficava falando que eu gosto muito de você. E ele não conseguia falar por causa dos patos. E ele, calma! Muito bom, cara. Ele dá um grito pros patos e não dá um susto. Acho que é no 5, cara. Acho que é no 5 que o cara da voz lá, não lembro o nome dele. Jones. O Jones. Ele tá apanhando de um cara num ferro velho, né? Assim, tá, um cara que luta. O Johnny luta karatê, né? Ele tá apanhando um cara também no karatê. Aí ele cai no meio de um tipo de ferrugem, bota uma placa de ferro assim no corpo, pega uma garra na mão, levanta e começa. Você é um robô? Você é um robô? Um robô? Por favor, não me mate! Por favor, não me mate! Bem nessa. Cara, e o Jones, tipo. Por muito tempo eu não acreditei que ele fazia aquelas coisas mesmo, cara. Até que eu vi um vídeo dele no. Fazendo as paradas. A apresentação dele fazendo as paradas e puta que pariu, velho. Sim, o bagulho é verídico mesmo, cara. É venério, cara. É venério. Ele jogando videogame sem videogame, cara. Fazendo Tanto que ele aparece no SS em Louco Solto no Espaço, né, cara? Fazendo os barulhinhos da nave e tal. Ah, é verdade, cara. Ele tá dando os barulhos do radar lá e olha pro lado, é ele tá ali fazendo. E é perfeito, tá ligado? Sim, pô, o cara manda bem. Pô, Spaceballs era um filme também que, puta, velho, eu adorava assistir isso. É, Spaceballs, cara, também é outro. Mandei um japonês aí falando que é pra manter a mente acima do peito. Cara, o Tuckleberry, cara, aquela hora que ele tá disfarçado de sofá, ele aparece no meio do nada, cara. Quando ele leva a filha dele, a mina que ele gosta lá, pra conhecer a família dele, cara. E a família dela, ao contrário, aliás, né? A família dela se espanca, cara. Sim. É, cara. Tipo, ele se sente trinca, ele se apavora, tipo, ele não se sente mais em casa. Tipo, antes era ele, era um esquisito, por causa de todo o esquema das armas e tal. Aí a família dela, ela tá sempre se batendo, brigando. Tô se arrebentando. E o Taco Bell é o meu personagem preferido, cara. Achava muito foda. Vamos lembrar de mais coisa aí. Tem alguém específico? Não. Falou do Steve Martin em uma hora. Eu lembrei de um filme que não tá na lista, cara. Pai da Noiva 1 e 2. Ah, eu não curtia muito isso aí. Putz, cara, eu gostava. O primeiro eu gostava, cara. Deixa eu ver, eu acho que eu nem sei qual é essa boss filme. Ele fala, quando vai organizar, acho que um chá de bebê ou a festa da noiva, não sei o quê. Aí o Martin Short, que é o organizador da festa, cara, ele começa a cantar musiquinha, estraga a festa, só pra isso você presta, estraga a festa. Aí o áudio vai baixando e vem aquela narração do Steve Martin, assim, no segundo refrão de estraga a festa, eu desmaiei. Tu falou em Martin Short, eu lembrei do Viagem Sólida. Viagem... Nossa, cara, esse era outro que eu parava tudo pra ver também. Era muito bom. Viagem Insólita. Eu não, é com ele e o Dennis Quaid, né? Uhum. Cara, era muito legal esse filme, cara. Martin Short. Bah, que fim levou o Martin Short, cara. Que fim levou a maioria desses comediantes que faziam filme da tarde, né, cara? Foi pra Nossa, fala, cara. Tinha Maggie Ryan, né, cara? Maggie Ryan também, porra. É. Um que passava bastante. Olha quem está falando. Ah, sim. Esse passava direto. Uhum. Passava direto. Tipo os queridos em Encolhi o Bebê. Pô, também. Então, aumentei o bebê também, sei lá. Encolhi o bebê e encolhi as crianças. É isso. É, tipo isso, cara, era bizarro. Tinha milhões desses aí. Pô, eu gostava muito, cara, muito mesmo do Denis, o Pimentinho, do Pestinha, velho. Ah, Denis achava foda, eu achava muito chato. Pô, eu gostava pra caramba. Eu gostava mais do Pestinha, cara. O Pestinha era aquele que ia no parque de diversão e tinha aquele bagulho de vômito com a mangueira, né? Pestinha 2. O SBT, incrível, o SBT passou uns 10 domingos seguidos, alegando que dava alta audiência, eles iam reprisar o filme. Mas dava mesmo, com certeza, todo mundo quer ver isso, cara. Mas cara, ele passou uns 10 domingos seguidos, velho, eu não aguentava mais aquilo. Era um absurdo isso, cara. É coisa que só o SBT faz pra... SBT faz por você. SBT é mito, cara. Tá louco. Ah, um outro que era figurinha também do cinema em casa, do cinema em casa do Sessão da Tarde, cara. Tom Hanks, velho. Quando ele fazia as comedinhas. Quero ser grande, cara. Sim, cara. Quero ser grande. Eu... Nem só as comedinhas. Tony Hanks. O coisa também passou muito. O seu favorito lá. Como é que é o nome, caralho? Porra, favorito mesmo, hein, rapaz. Nossa, como é que... Forrest Gump, cara. Ah, eu assisti Forrest Gump mais à noite, sei lá, nunca de tarde, eu acho. O que eu adorava do Tom Hanks era o Meus Vizinhos São Terror, velho. Eu achava muito foda aquele filme. Eu adorava aquele lá. E tem o de Kazakai também, que eu não curtia muito. Não é muito chegado. Eu também não, da reforma, né? Uhum. Ah, mas tinha aquele do cachorro que era foda. Como é que era? Dupla quase perfeita, acho. Uma coisa assim. Cara, não me lembro. Que era ele e o Bulldog lá. Né? Acho que eu não lembro também. Cara, filme de cachorro, K9, cara. Tinha o K9, né? É, K9 sim, era foda. Sim. Chegou a ter continuação, né? Talvez tivesse umas 50 mesmo, mas... Acho que nenhuma importante, de verdade. Ah, provavelmente. Nem a primeira não foi importante, basicamente. Não, um era legal. Cara, um filme ruim do Tom Hanks, cara, que tá na lista. Aquele Uma Sereia em Minha Vida. Nossa, Splash. Era muito ruim, cara, esse filme. Uau. Cara, eu gostava, mas eu assistia de novo, cara. Não foi uma boa ideia. Como é que é o nome da mina lá, que depois apareceu no Kill Bill lá? Ele chama... Daryl Hannah. Tava no auge, acho. É, tava no auge mesmo, cara. Era muito gato. Mas isso era... Ah, esse filme. Eu sei que filme que é esse. Cachorro. Água. É triste, o cachorro morre, cara. Eu não lembro do final. Pô, eu não lembro. Mas todo filme de cachorro, o cachorro morre no final, basicamente. O K9. O cachorro quase morre. Quase morre. Os Bud, os cachorros vivos. Ah, Bud já é. Os Budweiser. É, o ator. Bud já... O ator. Bud já... É, assim, o personagem vive, né? Os cachorros vão morrendo até do outro, né? Ah. Você falou do personagem. Céu, cara. Esse dos Bud eu já não assistia mais Sessão da Tarde, já não é da minha. Cara, o primeiro Bud eu vi na Record, pra você ter ideia. Num sábado. Puta, qual que é o primeiro Bud? Qual deles? É o do basquete, que ele joga basquete. Ah, esse é o primeiro? É o filme que tem mais cara de drama do que de não, de aquilo não é drama nunca, cara. Cara, é o menino do seu cachorro, cara. E, puta, velho, era. A Sessão da Tarde não tinha limites, né, cara? Passava. Água passava Azul. Passava o filme de Schwarzenegger e do Stallone, né, cara? Ah, sim, Cobra. Passava Cobra, passava Rambo. Cobra passava no cinema em casa direto. Cinema em casa, isso. Passava Rambo, passava aquele filme do. Que ele era do caminhoneiro do braço de. Falcão. Isso, Falcão dos Campeões. Ele virava a porra do boné, a porra do filho. Eu viro meu boné. Que a gente quase deixou de ver lá o universo como que compra ficar assistindo essa porra lá. Lembrou, irmão? Aí eu tava passando num bar lá, que a gente foi almoçar e a gente ficou assistindo no bar lá. Disse, vamos voltar pra Comic Con. Foda Comic Con, cara. O filme lá do John Matrix lá, como é que é o nome? Eu esqueci agora. Predador? Não. Caramba. Puta, eu tô lembrando de Desejo de Matar. Duro de Matar. Não. Duro de Matar passou. Comando para Matar. Comando para Matar. Ah, para sim, matar. Sim, isso, sim, sim. Comando, é velho. Ele adorava tudo igual, filme, cara. Ele é tudo igual. Tudo pra matar, cara. É. Não, é igual o Duro de Matar também, cara. Achei difícil de matar, cara. Consegui. É igual o Muito Louco, né, cara? Tudo que era... Tudo era muito louco, né? Só da tarde. Sim, sim. Uma viagem muito louco. Morto muito louco. Tinha o que eu tinha lembrado com os Waste agora, que eu acho que era Trânsito Muito Louco, velho. Trânsito Muito Louco, velho. O da Vera ficando no banheiro masculino. É, era o pessoal que tinha que tirar a carteira de novo porque fez alguma merda, tá ligado? Era um spot muito idiota, assim, né, velho? Mas isso tinha o foda lá, que era o curso de verão, né? Eu não sei nada! Que tem uma das melhores traduções, né, cara? Que eles traduzem o Massacre da Serra Elétrica como o chinês só, tá ligado? Por causa do Chainsaw. Saiu isso na tradução, cara, muito bom. A gente aprendeu isso com um filme clássico chamado Chinês Só, é uma coisa assim. Não, caralho, não, só foi o Massacre da Serra Elétrica. Errou tudo, cara, é tão simples. Que chinês que traduziu isso, cara. Não é chinês só, filho de uma puta. Mas o curso de verão eu achava era muito bom, cara. Tem um cara que pediu pra mijar e só voltou no dia da prova. E tirou a maior nota, tá ligado? O negão, cara. O negão. Isso. Tinha um que só dormia, que os caras botaram uma cama pra ele na aula. Porra, tinha era legal, cara. Esse filmzinho eu achava massa. E tinha aquelas vibes, né, cara? Tinha Mulher Nota Mil. Mulher Nota Mil era foda. Nossa, cara. Mulher Nota Mil era massa, hein, cara. O cara usava um computador da época. Imagina, computador dos anos 80 pra criar um... Criar uma mulher, né, cara? Tipo, mulher, cara. Os caras não tinham noção do que fazia um computador na época, mano. Com superpoderes, cara. Cara, eu acho que nunca gostei desse filme, velho. Né? Ah, eu achava legal, cara. Eu achava... Oh, tinha o... Kelly LeBrock, cara. Kelly LeBrock. Kelly LeBrock, velho. Kelly LeBrock tava... Antes de apanhar muito pro Steve Seagal. Ela é tipo namorada de aluguel, sabe? Que nunca me deu. O Steve Seagal não faz feito de destruir a própria carreira. Tinha o... Cara, tinha o Bill Paxton nesse filme. Ele era o irmão mais velho, né? É o Shed. Era o Shed, ele era o irmão mais velho do cara. Putz. No final ele vira um treco escroto. Isso, ela transforma ele num treco escroto. Mas ela tava muito massa nesse filme. Tava muito massa. Bom, o Sessão da Tarde tinha assim, cara. É, o combo breaker de filme de dança, né, cara? Footloose, Flashdance, Dirty Dancing. Velho, eu sempre... Vale Sábado à Noite. Cara, eu sempre confundi muito Dirty Dancing com... Footloose, eu acho. Ah, o Dirty Dancing é o da irmã feia do Ferris Bueller com o Patrick Swayze. Patrick Swayze, tá. O Footloose era só com uma Kevin mina, Bacon. Não era? Kevin, ah, não. Cara, nossa, eu confundo muito esses filmes, muito, velho. Tudo igual. A mina é da Anne West, né? Porra. Esse era do Footloose. Ah, tá. Qual era que ela dançava Maniac? Ou era nos três? É no Flashdance. Ah, então é o Flashdance que eu acho que é o... Eu acho que esse é o Dirty Dancing sempre. Eu não sei por que motivo, cara. Porque tudo é igual essa bosta, eu acho. Footloose eu nunca vou esquecer também. Outro de desenho, né, cara? Do American Dad, que o ET aquele do American Dad, ele bota um nariz do Kevin Bacon e uma peruca. E ele sai, e todo mundo começa a confundir ele com o Kevin Bacon, e ele sai sendo escroto com as pessoas, tá ligado? E todo mundo começa a odiar o Kevin Bacon por causa dele. E aí tem uma cena dele fugindo ao som de Footloose, assim. Eu lembro do Flashdance, não sei por que diabos eles colocam o zelador Willy pra fazer a dança do Flashdance, cara, no filme. Ah, eu lembro disso, cara. Aí ele começa a cantar com o sotaque irlandês, ele é maniac, maniac, or no. Aí ele faz a dancinha e tudo, cara, é muito ruim. Muito foda. Mas, cara, puta, a gente ficaria até amanhã falando, cara, porque tem muita coisa muito legal. Tinha essas comédias adolescentes, tinha altas, assim, tipo, o Sem Licença pra Dirigir, que era com o Sean Austin também, né? Tinha Licença pra Dirigir, isso. Tinha um pouco. Aí tinha aqueles que era com a mina ruiva, aquela... Lindsay Lohan. Lohan, sei lá. Não, era o que tinha a Garota de Rosa Choque, o... Putz. Tinha aquele outro... Da Madonna. É, era tudo que eu não gostava muito, cara. Esses filmes, assim... Admiradora Secreta... Procura esses filmes desesperadamente... Isso, cara. Isso aí era tudo... Era tudo meio bosta, assim, que eu assisti. Ah, cara, porra, quase esqueci de dois. Eu tô passando... Vou dar um... Pra gente encerrar aqui. Eu vou... Deixa eu dar uma olhadinha por cima nessa lista aqui, cara. Jumanji, Jamaica Abaixo de Zero. Porra. Conta Comigo. Eu só tô vendo uns bons aqui que a gente não citou, só pra terminar. O Dragão Branco. Você vem aí, cara. O último Dragão Branco. Puta, velho. É verdade. Grande Dragon Drabbing, cara. Ah, sim. Frank Drabbing, cara. Porra, tem vários aqui, mas fica pra uma próxima. Faltou... A parte 2. Ficou a parte 2 aí. Que nunca vai existir. Só não podemos esquecer de Elvira, né? Elvira, Rainha das Trevas. Aquela dancinha, pelos peitos chacoalhando. Eu ia falar de Eduardo Mãos Tesouro, mas foda-se, Elvira... Foda-se. Era muito ruim, odiava esse filme. Então, vamos. Vamos lembrar, então, qual o filme mais novo do Sessão da Tarde, que vocês se lembram aí. Cara, citar rapidamente, tem Alto da Compadecida, que, puta, eu odeio esse filme, mas é o que tem, né, pra hoje. Ah, é bom, cara. Ah, eu não gosto, cara. Tem... É Pedante. Tem o... Como é o nome daquela porra do filme do Queen lá, do Cavaleiro? Como é o nome daquela merda? Coração de Cavaleiro. Isso, cara. Coração de Cavaleiro. Esse filme deve passar até hoje isso. Pô, né? Cara, passa e eu gosto. Puta, é. Você gosta de Harry Potter, igual Coração de Dragão, cara. Coração de Dragão é massa. Eu nem lembro de Coração de Dragão, eu acho. Tem um dragão. E... Ah, que bom. O dragão é o Sean Connery. Cara, o último... São Miguel fala bela. Só pra citar rapidão. É aquele filme da corrida que no final tem o Mr. Bean correndo com sei lá o quê, que... Ah, deve ser corrida muito louca, alguma coisa. Eu acho que é. Tudo que por dinheiro isso. Tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro, eu não sei. Não sei se é que no final termina com a banda do Smash Mouth e a galera... Esse filme é bem legal, cara. É, mas é o que passa, se pá, até hoje. Tem umas coisas que são bem engraçadas, hein. Godoka, lembra de algum atual aí? Cara, eu lembro só do Coração de Dragão, cara, que é um filme que eu ainda assisto quando passa. Uhum. E novo até o Mortal Kombat de 99. Uhum. Não, cara, pra mim isso é recente, cara. Eu assisti a Rambo 4, então, né? 99 é logo ali. É o Coração de Dragão. É. Cara, eu não lembro de nada atual porque esses dias tava passando Dragon Ball Evolution no fim da tarde. Então... Não, pra mim é muito triste. Zoe, você lembra de sabe algum atual? Atual, cara, o que eu vi assim por alto e eu tirei na hora que eu vi que tava passando foi Valvana 2. Puta, Ed Murphy, cara. Não, Martin Lawrence, cara. Ah, Martin Lawrence. É tudo igual. Passa muito filme do Martin Lawrence. Que isso, cara? Vão te acusar de racismo agora. É porque eu tava pensando no... Seria mais racismo se ele tivesse falado do Martin Lawrence Fishburne, aí ia ser... Não, eu tava pensando no do Professor Aloprado, que é que ele fica gordo, né, também. Uhum. Mesma coisa, tudo igual esses dois aí, velho. Então era isso, porra, cara, a gente esqueceu de muita coisa, o pessoal lembra aí nos comentários, porque, porra, Aventureiros do Bairro Proibido, Caçador de Emoção, cara, tem uma coisa pra caralho. Eu só tenho uma coisa pra falar de Aventureiros do Bairro Proibido, velho, o Kurt Rush tá com uma botinha no joelho que é terrível, mano. Pô, cara, a botinha é pra encaixar a faca, velho. Mano, não, cara. Tá ligado aquelas minas que usam aquelas botas tipo de elfo, só que a dele vem até a porra do joelho, velho, o bagulho é terrível, é muito feio. Eu nem sou um consultor de moda, não, mas eu poderia ser, porque, cara, o bagulho tá muito ruim ali, mano. Oh, Kelly LeBrock. Então, cara, lembrem aí os filmes aí nos comentários. Lembra aí, quando a gente tiver sem assunto, vai ter uma parte 2. É, a gente pega aí, a gente pega vocês comentaram e faz um outro podcast. Até a semana que vem, curtem nossa página, nos segue lá no Twitter lá, sempre falando merda. Até a semana que vem, falou! Falou, chega! Tava no fluxo, avistei a novinha no grau, sabe o que ela quer? Pau. Experiência profissional. Experiência profissional, não tiraram isso. Cara, eu vou pegar o do mandado aí. Eu não tô ligado nisso. Cara, a Kelly LeBrock, nossa, tá destruída, velho, coitada. Sim. Meu, o cara arrebentou muito ela. Caralho, Steven Seagal destruiu o caminho, né? Ela era muito bonita. Com esse cabelão, meu filho, anos 80 total. Cara.